acabamos de ficar com o tema Spring do Verdi, tocado pela Vanessa Maia. Não sei se lembram, uma grande intérprete de violino, uma solista, que nos alimentava muitos sonhos. Sejam tão bem-vindos também de Düsseldorf, onde acabam de chegar a Birgit e a sua família. Não sei se percebem português, mas eu vou dedicar também uma canção a eles e à nossa querida Lídia também, que está a pedir uma andorinha da primavera. E aqui vai ela, pela mão dos nossos queridos Madre Deus, com o tema Andorinha da Primavera. Aqui vai ela, desfrutem, divirtam-se. Muito bonito. Ficamos já com...